Alô, meu povo da rua! Assim toco meus tambores! Ancestralidade de futuro! E pra fazer o futuro, precisamos resgatar o passado! Então vamos lá! A hora é essa! Som de tambor! Se é da paz, pode entrar, se não, me dê a boca, chapa! Sai da bangu, porque na rua reggae é outra! Saravá, pé no chão, cigarrinho na boca! Batuá do santo é forte! Não tamo aqui à toa, não! O corre é feito a vida toda com o que tem na mão! Pronto pra lutar, que também se luta com uma canção! Aleluia, já falou, somos um povo de fé! E o fato é que ninguém roubou o meu axé! Loops, tambores, melodias e rimas! De encruzilhadas, bares e esquinas! Beats sem breaks, de relíquias e crias! De Lourdes e duas Marias! Eu só quero um bule de café, um quintal pra molecada, mãe! Cê pode ir com seu filho cuidar da casa! Daquele jeito, né? Nessa vida louca! Saravá, pé no chão, cigarrinho na boca! Adorei o repertório, Marcelo, foi o show que eu mais me emocionei até hoje, por causa do repertório de resistência, de favela, falando de favela, falando de... Ah, mas foi muito bom! Todas as músicas, muito, você escolheu assim a dedo esse repertório de ontem. Muito bom, muito bom. Fiquei muito feliz. Nossa, era assim, foi um bálsamo pra mim. Ontem me recompor. Obrigada, meu filho. Muito bom, fiquei muito feliz. Um som de tambor. Vocês estão prontos pro rolê?